Confirmo para controle. Índia Paparosta. Papatango, Índia Papa Oscar, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o 090. Taxi, Vitor. Controle Salvador, muito bom dia, Gol no 897. Gol no 897, SN identificação, autorizado chegada BOMF, desse mantenha 100, ajuste 10014. BOMF 100, 10014, Gol no 897. Gol no 897, desse mantenha 4 mil pés, Gol no 014. 4 mil pés, Gol no 897. Salvador, Eco, Alfa. Salvador, bom dia. Tá falando Eco, Alfa, Costa. Bom dia. Eco, Alfa, Oscar. Eco, Alfa, Oscar, prossiga. Bom dia. Autorização para o táxi. Autorização para o táxi. Para o táxi 4. Sendo identificação, autorizado chegada BOMF, desse mantém ao nível 050, o ajuste no 04. A chegada BOMF até o 050, 1014. O senhor poderia repetir o giro? Positivo, solicito autorização para táxi do hangar da IBPA para o pátio 4. O senhor, confirme, do pátio 5 para o pátio 4, correto? Positivo. Gente, eu tenho aeronave no pátio 5 iniciando o táxi, aproxima da correção. Só um minuto. O Romeu Golfo Vitor está pronto para o táxi? Romeu Golfo Vitor, não escuta? É com Alfa Oscar, inicia o reboque do... Inicia o táxi no pátio 5, chama a interseção, ponto para ingresso na pista no 7, o... É com Alfa Oscar. Pode, iniciando o táxi, porta da frente dessa. Bom dia, Gol na 7 na 5, Gol. Gol na 7 na 5, identificação autorizada, chegada BOMF, desse mantém o nível 060, o ajuste na 04. 060, na 04, na 7 na 5. 7, curva à esquerda, subida Conde, controle 119.8, aciona 0162, whisky Kilo Zulu. Salvador, bom dia, Sideral 9970, informação, voo. Sideral 9970, aciona identificação, autorizado chegada a Mari. Esse mantém o nível 050, o ajuste no 04. 050 na Mari, 014, Sideral 9970. Patango, o Whisky Fox Lima, mantém o nível 105, chame Centro Recife, 1251, alterna 13325. Lima, sim, chama na 1251 Recife, alternando 13325. Muito obrigado, tenha um bom dia. Fique no Zulu, por gentileza, confirme parte onde se encontra, parte da Bata ou parte 4, senhor? No parte 4, o senhor tem condições de ingressar em alinhar e chamar quando pronto para decolagem agora? Por gentileza, então ingressa a linha e chama quando pronto para decolagem, eu vou autorizar um outro aeronave ingressando na parte 4. O Eco Alfa Oscar, observando o Whisky Kilo Zulu alinhando agora na pista 17, quando com segurança livre ingresso parte 4, o Eco Alfa Oscar, agilizando na medida possível. Afirma, se conseguir agilizar na medida do possível, a decolagem do Whisky Kilo Zulu depende de alguns tráfegos que daqui a pouco estão ingressando no final para o C10. Ah, tá legal. Federal 9970, confirma indicada. 310. Ciente, reduza para 280 nós, 9970. Ok, 280, Federal 9970. Sente, vamos para estacionar, frequência livre. O Whisky Kilo Zulu pronto para decolagem? Zulu livre, decolagem, dono 7, vento 320 graus, 01 nós, ajuste 1014, Zulu. Ataque Titan 3201, estamos com 112 a bordo, alterna Guarulhos, 3 horas. TAN 3201, táxi aprovado via pátio principal Juliette Alfa até o ponto de espera visto no 0, ajuste no 04. Chame pronto para decolar de ponto de espera do 10, TAN 3201. TAN 3201. Gente, Vida, chame a interdição para ingresso. Dono 897, confirma indicada. 250. Dono 804, confirma indicada. Agora reduz para 250. Ciente. Ciente, Zulu, decolou os 42, chama agora o controle 119.8, Zulu, tem um bom voo. Desça via para 2000 pés, ajuste na 0. 1-4, autorizado LS, X-Ray da pistola 0, reporte no localizador. Gente, via chegada, 2000, vai reportar estabilizado no localizador da pistola 0, vou no 897. Controle, Salvador, muito bom dia, Papatango Whisky Kilo Zulu. Papatango Whisky Kilo Zulu, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantém o 090. Para você, vai ser possível, bater o litoral. Vai prosseguir 1500 pés para Aracaju, confirme? Negativo, sim, autorizado. Ciente, submantenha o 1500 pés, confira modo Charlie, não recebo mesmo. Vitor, livre ingresso, chama ele de pronto para decolagem pista 35, Romeu, go Vitor. Pouso. Filma os 40 da próxima. Confirme? Aos 40 da próxima, 0040. Ciente. Salvador, Sideral 9970, solicita providuna para evitar formações. 0 pronto, tá 3201. 3201 na linha de cola, pista 10, vento 320 graus, 02 nós, ajuste no 014. A linha de cola no 0, tá 3201. Pode descer para 2000, vai pra proa? Negativo, sideral desse mantenha 4000 pés. Ok, descer para 4000, sideral 9970. Confirma indicada, sideral 5970. 280. Gente, tem condições de reduzir para 230 nós? Afirma, afirma, reduzir 230, sideral. Subida da El até a posição Leda, após direto B10. Controle 1 no 9.8, aciona 5017, tan 3171. Autorizado Guarulhos no nível 360, via Upper Whisky 50, decola da pista 10. Com curva direita, perfil da saída da El. Após da El, Leda, Leda B10. 198 controle, 5097, o transponder 3171. Protegimento correto, tá 3171. No pátio 3, chame pronto para o pushback acionamento, senhor. Vai chamar o 3171. A linha de quatro cabeceiras do Logo Fitter, livre decolagem, pista 35, vento 320 graus, 02 nós, 1014. Luna 715, reduza para 210 nós. 210, 715. Encerra só meio minuto. Papatango Romeu, Golf Vitor, decolou aos 4.5. Chama agora o controle Salvador em 119.8, senhor, bom voo. Controle 19.8, Romeu, Golf Vitor. Tá 3.2.0, decolou aos 4.6. Chama agora o controle 119.8, bom voo. 19.8, obrigado, bom trabalho. Oscar Golf Sierra, informação Golf correta. Ilhéus 80, eu tenho aprovado, o senhor está pronto para cópia? Sim, Oscar Golf Sierra autorizado, Ilhéus 80, correção. Autorizado Sierra Bravo Índia Lima, nível de voo 080, Golf 677. Decola da pista no 7, primeira curva à direita, subida coral. Controle 119.8, aciona o transponder padrão Oscar Golf Sierra. De 98 correto, Oscar Golf Sierra 0260 no transponder, chame pronto funcionamento. Para acertamento. Liga, chame táxi, Serra. Para 897, confirme estabilizado. Estabilizado em LS, visual com o campo no 897. Completo final, chame a torre no 86. No 86, obrigado. Luna 715, confirma indicada. 210. Ciente desse mantém 050. 050, 715. Luna 804, desce para 2000 pés, ajuste no 04, autorizado LS, reporte no localizador. 2014, chamará localizador 804. Federal 9970, confirma indicada. No 897, tráfego agora avistado, ajuste no 04. Pouso autorizado, senhor, pistão 0, vento variável com 2 nós, ajuste 1014. L14, nível pouso. No momento, está passando 4 mil pés para 2 mil pés, próxima duna, é um Boeing 738 da Gol. Ok, reduzindo para 170, segura lá. Serra, está aprovado, para taxi aprovado, Serra, chama interseção para ingresso. Para 050, gente, mantenha, informa o tráfego 10 horas, 5 milhas e meia, rumo noroeste, é um Papa Alfa Tango 4, está mantendo 3 mil pés, gol no 7 no 5. 7 no 5, vai manter 050. Esse mantém a 4 mil pés, 1-0 no 4, ajuste no 7 no 5. 7 para 4 mil, não, 7. Seu Papa Oscar, confirme nível que mantém. Passando em Zé Papa Oscar, confirme nível que mantém. Estabilizado, Gol 804. Gol 804, completo final de chame a torre no 86. 86. Sideral 9970, desse mantenha 2 mil pés, o ajuste no 0-4, autorizado LS, reporte no localizador. 2 mil pés, 1014, foi no localizador, Sideral. Gol 1795, reduza para 1970, nós. 1709, 1795. Papa Tango, Romeu, Golf Victor, subi e mantém 1-0-0. Subi e mantém nível 1-0-0, Romeu, Golf Victor. Confirme se pode aprovar lençol direto, Romeu, Golf Victor. Autorizado. Autorizado lençol direto, Romeu, Golf Victor. 715, desça para 2000, vetoração, mantém a proa. Está limitado pelo custo localizador e redução, câmbio. Já está 2000, vai manter a proa 195. 170, 607. O Gol 1607 livrando 9600, desça para 2000 sem restrições. 2000 sem restrições, 1607. 97, nós somos 51, libera a direita. Táxi aprovado via Alfa, Kilo, pátio 3. Chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Gol no 897. Alfa, Kilo, pátio 3, portada para ingresso, pátio 3, Gol no 897. Dois dias em Papa Oscar. Recente em Papa Oscar. Bom dia, Sideral 9970, tráfego avistado, 1014, QNH número 2 para a autorização, continue a aproximação. Aguardando, Sideral. Boa noite, 04, é a torre. Prossiga. Boa noite, 04, check 3. Baixou, travou. Boa noite, 04, pouso autorizado na 10, ventos variável 2 nós, 1014. E depois na 10, bom, 804. 125, ano. 25, ano, obrigado, bom trabalho. Boa. Gente, Serra, bode para decolagem. Localizador 7-5. Ciente no 7-5, meia dúzia de milhas fora externa, em aproximação ILS, chega o trem, chame a torre, 1-1-8-6. 8-6, bom dia. Sequência livre, esquilo do... Oi, Salvador. Partiu, gol 9795, passando Duna, em Campo Avista. Bom dia, no 795, número 2, para pouso, tráfego avistado, 1014 QNH, continua aproximação, aguarde autorização, senhor. Aguarde a autorização, 9795. Boa noite, 04, no solo 53, libera a direita, táxi aprovado Alfa, Kilo, parte 3, chame no parte 3, pronto para ingresso, parte principal, 1804. Alfa, Kilo, parte 3, chamada parte 3, gol 1804. Sideral 9970, cheque trem. Baixo travado. Sideral 9970, vento 350 graus 029, ajuste no 094, pista liberada, pouso autorizado, pista 09970. Livre, pouso 910, sideral. Oscar Golf Sierra tem condições de decolar logo após a passagem do Sideral à pista no 7? O Sierra, após o Sideral, livre decolagem pista no 7, vento variável 2 nós, ajuste 1014, Oscar Golf Sierra. Correio Golf Vitor, estimado para pouso? 0848, gente. Livre LS. Livre LS, 10, 1-07. Confirma o ajuste QNH, senhor. 1-0-4. 0-4. É o 9970, solo ao 55, libera direita. Taxi aprovado Alfa Kilo, pátio 3, atenta ao sinalizador 9970. Alfa Kilo, pátio 3, liberado 9970. Torre, Otan 3171, pushback e acionamento aqui na remota. 3171, aguarde um minuto para o pushback, senhor. Nossa, escuta, 3171. Oscar Golf Sierra, decolou ao 55, chama agora o controle 1198, bom voo. 98, eu tenho um posto avista. Bono 7 no 5, cheque trem. Baixar travado. Bono 7 no 5, pouso autorizado, pista no 0, vento variável com 2 nós, 1014 QNH. Ok, livre pouso, pista 1 no 0, 7 no 5. Tô ligando, Papatango, acho que acabou o Serra. Acho que acabou o Serra, controle. Decolado no coral 80, Léo. Gente, está em contato radar, suba para o 080, acho que é o Serra. Gente, após a passagem do Golfo, pátio principal, livre pushback e acionamento 3171. 9970, um trem está autorizado a efetuar o pushback no pátio 3, a posição prevista, senhor, aqui é a posição 03, não deverá interferir com o pushback da aeronave, ok? Certo, obrigado, segura. Dia Web 5722. Bom dia, Paulo Salvador, Papa Papa. Torre Salvador, bom dia, UEB 5722. Bom dia, 5722, só um minuto. Estabilizando o localizador, visual com a 10, 1607. Ciente, cheque trem, chame a torre, 1186. Cheque trem, bom dia. Bom dia. Bom dia, Sierra Kilo Índia, aguarde um minuto. Voo 1804 para ingresso no pátio 1. Autorizado até o portão 6 dúzia, 1804. Seguinte, 6 dúzia, voo 1804. Voo no 7 no 5, no solo 58. Libera a pista próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa. Mantenha a posição antes do Zaxway Kilo, aguardando para ingresso. Voo no 7 no 5. Quem está aqui via Alfa vai manter a posição antes da Zaxway Kilo. Voo 1 no 7. chegada bom, 5014, Scan 3-2, pronto para cópia, senhor? Pronto para cópia, professor. 5722, informação em curso, Golf autorizado para Brasília, Serra Bravo, Bravo Romeu, nível de voo 320, autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida Gole, após Gole, voa direto Elefa, controle 119.8, aciona 5032, web 5722. Prova 320, Brasília, rota do plano, 10, direita, Gole, após Gole, Elefa. 5032 no transponder, web, o controle 198, portão do número 3, web 5722. Correto, 5722, chame então para pushback acionamento, senhor. Chamará, primeira? Negativo, já tô lá. Valeu. Oi, Salvador, muito bom dia, 1607, passou Simbra, baixou, travou e visual com a 10. Bom dia, no 607, tráfego avistado, 1014, agora, pouso autorizado, pista 10, vento variável com 3 nós. Rapaziada, pouso no 0014, gol no 607. Terra, Kilo, Índia, confirme pátio de encontro, pista de onde ia decolar? Pátio da Aerostar. Gente, decola da pista no 7, aguarde coordenação, senhor. Tá, mantendo a Kilo, gol na 7 no 5. Gente, no 7 no 5, táxi lento, ingressando na Kilo no pátio 3, aguardará o início do táxi do TAN à frente, ok? Ok, táxi lento, vai aguardar o início do táxi do TAN, igual no 7. Whisky Golf Oscar, só um minuto. Paulo Salvador, OTAN 3890. Polo 607 no solo aos 02, libera a pista próxima à interseção à direita. A partir de agora, o senhor chama em solo 1219. 219. Solo. É o OTAN 3890, autorização Recife. 3890 Recife, autorizado 330 nível. Viu pelo Whisky 58, agora pista no zero com curva esquerda, sai da PUC, transição Caju. Controle 119.8, aciona 5034. Pista no 0, 3171, ajuste no 014. Chame pronto para decolar de ponto esperado 10, 3171. Confirme PLB, outra meia alternativa. Autorizado, táxi via Juliette Alfa, reportando ponto de espera. O 3171 tem 170 a bordo, alterna Galeão com 4 horas de autonomia, senhor. Copiado, senhor. O gol no 7 no 5, autorizado ingresso no pátio principal, portão 04. Isso, ingresso no pátio principal para 04, gol no 7 no 5.